dentes. O tema hoje é tempos de tribulação. O que é tribulação? Tribulação é trabalho. As pessoas mais antigas que falavam italiano, elas diziam tocca tribular tanto. Tocca tribular tanto, tocca lavorar tanto. E trabalho na época era sofrimento. Então a palavra tribulação também pode ser entendida como sofrimento, agruras, penas, uma carga grande a carregar. E parece que nós estamos passando, né, por um problema que não está sendo resolvido, né? Mas com aquilo que eu vou passar para vocês, que nós vamos passar para vocês, vamos perceber que não é de hoje, gente, que nesse mundo de provas e expiações, vem aí as tribulações, é que isso acontece. Então eu vou passar para vocês assim um retrospecto daquilo que aconteceu na humanidade de 600 anos para cá. Só para a gente perceber que o que estamos passando agora talvez não chegue nem perto daquilo que os antigos passaram. Para vocês terem uma ideia, no século XIV existia uma tal de peste bubônica, ou a peste negra, em que diminuiu a população do mundo em torno de 450 milhões para 300 milhões de habitantes. Em torno de 150 milhões de pessoas morreram por causa do rato e das pulgas. E quem descobriu isso foi um árabe, que ele, pela religião dele, ele não poderia fazer aquilo que ele fazia. Ele executava aquilo que eles chamavam de necromancia. Ele dissecava os cadáveres e depois ele via qual é que eram os órgãos mais atingidos, e ele foi pesquisando até que descobriu que era a pulga que picava o rato infectado e depois picava a pessoa. Então, em torno de 150 milhões de pessoas pereceram, gente. A varíola. A varíola atormentou a humanidade por mais de 3 mil anos, gente. Até que em 1980, através de vacinas e através de estudos científicos, ela foi erradicada do planeta. Não existe mais. Não existe mais varíola. Passou, foi embora, sumiu. A cólera, gente. Vocês não pensem que a cólera desapareceu? Em 1817, não existe um estudo completo, o mais aprofundado, de quantas milhares de pessoas morreram. Mas centenas de milhares de pessoas pereceram, desencarnaram. E a cólera, vejam bem, ainda hoje ela é considerada uma pandemia, só que não nos países ricos, nos países desenvolvidos. Ela é uma pandemia aonde? Nos países pobres e subdesenvolvidos. A gripe espanhola, gente. Acredita-se, né? Não existem estudos certos, né? Que 40 milhões a 50 milhões, de 40 a 50 milhões de pessoas tenham perecido entre 1918 a 1922. Aquilo que a França e a Alemanha não conseguiram fazer, que foi terminar a guerra, Primeira Grande Guerra, a gripe, ela conseguiu, porque não tinha mais soldados para lutar. Então, morreu muita gente. E vocês sabem que vírus era esse? Era esse vírus que apareceu aí em 2009, que é o do influenza A. Eles foram descobrir isso aí só na década de 70, 80. Eles não conseguiam saber o que era que tinha acontecido aquilo lá. Em 2009, agora, no século 21, gente, a gripe suína, ou a mesma coisa, H1N1, no Brasil, pelo menos, morreram 16 mil pessoas. Em 2009, gente, 2009, no Brasil, morreram 16 mil pessoas. 16 mil pessoas. Ninguém falava muita coisa. Foi uma coisa quase que normal. A AIDS, gente. Estudos mostram de que meados de 1970 até hoje, 25 milhões de pessoas no planeta inteiro tenham sido infectados e grande parte dessas pessoas tenham desencarnado. Só depois que inventaram aquele coquetel, um tal de coquetel de drogas, que as pessoas conseguiram ter uma vida normal. Por que surgiu a AIDS? Pela promiscuidade, pela troca de seringas, que na década de 70 e 80 não existia a cocaína, não existia o crack, o que existia era a heroína, o LSD. Então eles desmanchavam aquilo lá numa tampinha de garrafa, puxavam pela seringa e injetavam na veia. E se trocavam um com o outro. O que aconteceu? Aconteceu aquilo que foi a AIDS. E a promiscuidade, é claro. E hoje estamos, então, com o Covid-19, que é aquilo que estamos vendo. A única diferença desse Covid-19 para com as outras que foi falado aqui é que hoje está se dando muito mais importância por causa que pessoas ricas, pessoas de poder, políticos, grandes empresários, jogadores de futebol, morrem da Covid-19. Esses vírusinhos aí, essa coisinha pequenininha aí, ela não olha se o cara é pobre ou se o cara é rico. Simplesmente ela entra no nosso corpo e acaba uns morrendo, outros ficando doentes e outros que pegam e não acontece nada. Enfim, aquilo que está acontecendo. Devemos ter medo disso? Não, gente. Não. Não. Isso vai passar. Porque existe uma lei da natureza que diz que tudo que sobe, um dia desce. E isso é uma lei natural. Tudo que sobe, um dia desce. E vai desaparecer. Como desapareceu assim? De repente, lá em 1922, pararam de morrer pessoas, pararam de ficar pessoas, digamos assim, doentes, e acabou a guerra. Existem estudos de cientistas, estudos de historiadores, que dizem que tudo isso aconteceu. Inclusive alguns sociólogos, alguns filósofos, outros cientistas, de que se não tivesse acontecido tudo isso, não existiria mais condições de nós estarmos vivendo no nosso planeta. Porque havia muita gente. Isso nos leva a crer que isso é uma limpeza. É uma limpeza, gente. Aqueles que morreram de AIDS é porque eram para partir da AIDS. Aqueles que morreram do Covid-19, nada acontece por acaso. Era porque eles iam partir dessa para uma outra existência do Covid-19. Não existe nada sem que Deus permita. Nada acontece. Nem um fio de cabelo cai de tua cabeça sem que Deus saiba. Então ele não permitiria que isso acontecesse. Aconteceu por quê? Porque é uma nova limpeza. E parece que, pelas contas, a cada 100 anos acontece isso. Acontece isso. Uma limpeza no planeta. Agora, vejam bem. Lá na Índia, vocês sabem como é que é o povo da Índia. É um povo assim com outro tipo de costume cultural, é um outro tipo de fé, um outro tipo de religião. Lá, infelizmente, já morreu mais de 1 milhão de pessoas dessa Covid. Mas por quê, gente? Porque as pessoas vão se abençoar no Rio Ganges e no lado tem um cadáver do cara que morreu da Covid-19. Jesus. Então, o que está faltando? O quê? Está faltando cuidado. Aqui no Brasil aconteceu o quê? Se lá em 2020 não tivesse acontecido o carnaval, que muitos políticos sabiam que existia essa Covid aqui no Brasil, que já estava vindo da Europa, mas fizeram o carnaval, porque era algo que precisava ser feito. E assim surgiu as tribulações, por causa de algumas poucas pessoas. Existem culpados? Eu acredito que não. O que tinha que acontecer, aconteceu. O que tem que acontecer, acontece. O importante é não ter medo, não entrar em paranoia, não entrar em parafuso, não entrar em uma psicose e orar, pedir sempre para que Jesus, para que o nosso guia, nosso anjo guardião, nos proteja. E se nós tivermos alguma ideia, às vezes, de num lugar onde tem, às vezes, um certo, digamos assim, aglomerado e tal, nós vamos ficar de fora, vamos cair fora, vamos nos cuidar. Quer dizer, vamos confiar em Deus, mas quando nós sair de casa, vamos enxavear a porta, gente. Porque senão, o ladrão vai entrar e vai roubar, mesmo eu confiando em Deus. Então, o que nós queríamos passar para vocês hoje é que essas tribulações sempre aconteceram, por mais algum tempo vão acontecer, até no momento em que houver aquela grande transição, né, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, onde então desaparecerão todas essas mazelas, desaparecerão todas as doenças, desaparecerão também bastante pessoas, mas é uma transição, diria assim, é uma evolução das pessoas junto com o planeta. Muito obrigado.